Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Dear Faturante, a gente começa mais um episódio das Rapidinhas. E hoje nós vamos falar sobre o North Carolina Tar Heels, um time que é uma universidade, na verdade, que é muito famosa pelo seu basketball, e que nos últimos anos tem crescido relativamente com o college football. Mas, Bassi, o que você tem a falar sobre a tabela do Tar Heels? Antes de falar da tabela, eu só queria dar um pequeno joinha para a equipe de lacrosse masculino e lacrosse feminino de North Carolina, que foram campeãs nacionais esse ano. Primeira vez desde 1994, quando o Princeton conquistou o título masculino e feminino, que uma equipe consegue essa proeza. Detalhe, primeiro título dos Tar Heels desde 1991. Enfim, voltando ao futebol americano, o destaque de North Carolina é uma tabela complicadinha, especialmente com jogos fora de casa. Para começar, abrir a temporada, dia 3 de setembro, eles enfrentam Georgia em Atlanta, que é praticamente um jogo em casa, mesmo que não seja no seu próprio estádio, é no seu próprio estado. Então, é bem provável que North Carolina vai ser como um jogo fora de casa praticamente. Como eu falei, os principais jogos são os jogos fora de casa, que são jogos difíceis, contra Florida State no dia 1º de outubro e contra Miami no dia 15 de outubro. Antes de enfrentar Georgia Tech, seu ataque e alegria nas pernas, a triple option, eles tiram uma semana de folga. E novembro vai ser um mês bem ok para eles, vão ter muitas dificuldades. Então, se de alguma maneira eles chegarem a outubro com um bom recorde, eles têm grandes chances de chegar à final da ACC. E, Rafa, dos jogadores do Tar Heels, quem você acha que pode se destacar nesse ano de 2016? Dois nomes. Elijah Hood, que é um running back muito importante para o esquema da equipe. Ele é um pouco apagado, fica um pouco fora dos holofotes. Não é aquele jogador que está no Sports Center toda semana, com os highlights, etc. Mas é muito importante para o funcionamento do ataque. Assim como o Mac Hollins, que é um recebedor muito alto e muito forte, muito físico, que fez 8 touchdowns no ano passado, tem tudo para aumentar esse número esse ano. A força da equipe do North Carolina é o ataque. A questão é que eles perderam o quarterback Marquise Williams para essa temporada e também o coordenador ofensivo Seth Littrell, que virou head coach de North Texas. Então, a gente tem que entender também que eles vão ter um certo problema ainda de encaixe de algumas peças importantes por causa disso. E, Nathan, qual que você acha que vai ser o cenário possível para o Tar Heels esse ano? Bom, tendo em vista que a equipe tem uma tabela tão complicada assim, 9-3 parece um bom cenário, porque vou pegar Miami e Florida State fora de casa, vão ser jogos muito difíceis para a equipe ganhar, e eu acredito que os Tar Heels também sejam azarões contra o Georgia no primeiro jogo da temporada. Então, 9-3 parece ser o melhor cenário possível para North Carolina. Vai brigar pela divisão. Talvez tenha que depender talvez do tropeço de Miami, mas vai continuar na briga. E pior cenário, eu diria 6-6, se o ataque não conectar bem, não lidar com a perda do goleiro ofensivo do jeito que se espera. Vai só um pouquinho para chegar no bowl. Gente, é isso. Mais um episódio do Rapidinhas. Continue acompanhando nossas postagens no site. Ouçam os podcasts e continuem com a nossa contagem regressiva até o kickoff do College Football e valeu! Tendo em vista que a equipe não tem uma. Nota, peraí. 9-3.